Hey, I can't find nothing on the radio. You'll turn to that station. Os dias da rádio na Sul e Sueste FM, de segunda a sexta-feira, às 9h30 e 16h30. Histórias de velhas canções, com Francisco Mateus. Benjamin Earl Nelson, mundialmente conhecido por Benny King, nasce no dia 28 de setembro de 1938, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Em 1959, aos 21 anos de idade, Benny King é o vocalista principal dos Drifters e compositor de ocasião, cujos êxitos mais conhecidos são os temas There Goes My Baby e Save the Last Dance for Me. Depois de deixar o grupo, Benny King estreia-se solo no álbum Spanish Harlem, em 61, alcançando um tremendo sucesso. Stand By Me foi a canção que levou Benny King, cantor negro, a ficar conhecido e admirado em todo o mundo, igualando-se a contemporâneos seus, como Otis Redding ou Wilson Pickett. Após muitos êxitos, a carreira de Benny King começou a decair em finais dos anos 60, a quando do abandono do artista por parte da sua editora. À exceção de alguns e poucos sucessos pontuais nos anos 70, Benny King conheceu novamente o grande peso de Stand By Me, quando passou a filme em 1986, cujo tema principal alcançou o número 10 de vendas nos Estados Unidos e o número 1 na chart britânica. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now. Stand by me, stand by me. Stand by me. Hey, I can't find nothing on the radio. You'll turn to that station. Os dias da rádio na Sul e Sueste FM, de segunda a sexta-feira, às 9h30 e 16h30. Histórias de velhas canções, com Francisco Mateus.